proponho enfrentar a realidade e buscar do sonho. Rasgue a fantasia, a verdade é quem dita o seu dia a dia. A sua vida tá deprimido e sem saída. Foi atingido e restou a ferida. Foi reprimido na sua investida. Não importa, confia no Deus que abre a porta, que te ama desde sempre e contigo se importa. Desentorta e o mal ele corta, mas também põe à prova o quanto sua fé suporta. Ultrapassa gerações, observa corações e suas ações. Lhe agradeço em minhas orações por sua misericórdia e suas revelações. Me ensinou a perdoar e ao mesmo tempo não mais magoar. Me falou pra eu não recuar e que por onde eu for irá me abençoar. O que te proponho é enfrentar a realidade e buscar do sonho. Rasgue a fantasia, a verdade é quem dita o seu dia a dia. Caneta e papel, se eu marchar direito, Jesus me leva pro céu. Nesse jogo não preciso de troféu, com ele tenho uma aliança e o amor é o nosso anel. Podia a gente ter ido pro Beleléu, não fosse conosco nosso Deus Emmanuel. Lá no templo foi rasgado o véu, livrou-me de ser réu, o real rei de Israel. Em verdade nos disse os seus ensinamentos, o resto é crendice. Então se acha que é tolice, procure as maravilhas do país lá da Alice. Você prefere um livro de ficção? Não, então confere o que te dá salvação, que interfere na sua condição. Então não desespere, busque a solução. O que te proponho é enfrentar a realidade e buscar do sonho. Rasgue a fantasia, a verdade é quem dita o seu dia a dia. Na rua, eu declaro, meu Senhor, que a minha alma é tua. E por mais que o inimigo influa, meu coração com ele não pactua. Nesse mundo onde o terror sempre atua, não há poder que ao meu Deus substitua. Nossa visão às vezes se tumultua, mas a unção que é sua em nossa alma ele tatua. A verdade absoluta, a mentira é fracionada. O bem é uma disputa, o mal resulta sempre em nada. A alegria é enxuta e a dor é encharcada. O amor é pra quem escuta e a vingança é calada. O caminho é de sua plena escolha, viver livre e feliz ou preso dentro de uma bolha. A você cabe semear para que colha, pois ele sabe até do cair de uma folha. O que te...